na residência do Pepeu. Eu poderia falar com o Pepeu? É ele mesmo. Ah, é você mesmo, Pepeu. Exatamente. E o que você pretende, afinal? É, eu fiquei sabendo que o DJ Cuca está produzindo seu novo LP solo junto com o Ronaldo. Ah. E eu queria entrar nessa, pois eu sou o rei do rap. Você é o rei do rap? O que você tem pra gravar? Posso começar? À vontade. Mas o que você achou? Qual o seu nome mesmo? MC Cornelius. Eu vou te falar agora.